Tanto que eu não senti que ao me beijar dizias-me adeus. Tão só estou triste a recordar o amor que se acabou e eu não sei por quê. Você partiu deixando comigo amor sem fim para sempre, meu coração.